Rendendo a Ti, Senhor, nos prostramos. Anciãos de Israel, buscamos a Tua voz. Levantaste a mão, nos tiraste do Egito, prometendo a terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor. Rebelamos-nos, mas o Teu olhar perdoou. No deserto, Teu juízo nos trouxe a razão. A cada passo, a Tua mão nos guiou. Diante das nações, Teu nome é glorificação. Português de Worship, acústica, guitarra e piano, 102 BPM.